Conversa com Flávio Breiner. Bem-vindo ao Conversa com Flávio Breiner, escritor e crítico sempre atento aos temas atuais a partir do olhar da filosofia e da educação. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE e divido a bancada com o professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco e professor visitante da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Flávio Breiner. Olá, professor, qual será o tema do programa de hoje? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Conversa com Flávio Breiner, um programa veiculado pela rádio Paulo Freire, 820 AM, da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje nós temos o prazer e a honra de termos entre nós o reitor da Universidade Rural de Pernambuco, o professor Marcelo Carneiro Leão. Professor Marcelo, muito obrigado, é uma honra tê-lo aqui conosco nas ondas da nossa rádio Paulo Freire. Bom dia, Flávio, bom dia, William, a honra é minha. Prazer estar aqui, estou à disposição para essa boa conversa. Professor Marcelo, durante o governo Bolsonaro, a universidade pública brasileira foi sistemática e planejadamente atacada, tanto na pesquisa, quanto na administração, quanto ideológica e pedagogicamente. Quais foram as consequências disso para uma reestruturação atual e o que é que é preciso fazer para que a gente volte a trilhar o caminho da democracia e do interesse público da universidade? Pois bem, Flávio, acho que sua pergunta traz dois aspectos que normalmente eu tenho comentado dos ataques que as universidades públicas brasileiras, em especial as federais, sofreram nos 4 anos do governo Bolsonaro. Primeiro, o ataque orçamentário, ou seja, isso impactou fundamentalmente na manutenção da universidade, no que a gente chama do custeio. Então, nós tivemos sérias dificuldades de manter a universidade funcionando, no pagamento de água, energia, terceirização. Só para vocês terem uma ideia, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, e foi basicamente no mesmo percentual de cortes orçamentários, nós tivemos nos últimos 4 anos, no governo Bolsonaro, uma redução orçamentária da ordem de 50%, na rubrica que chamamos de custeio e investimento. Investimento praticamente foi zero, inclusive um pouco de investimento até novembro, já que dezembro o pagamento de 22 foi relacionado às bolsas dos estudantes, porque isso foi sempre a prioridade nossa, todas as bolsas nunca nós atrasamos, e deixamos inclusive um passivo para esse ano da ordem de 5 milhões. A Universidade Federal Rural de Pernambuco, o custeio dela é em torno de 5 milhões mês. Então, este ano, como eu sempre digo, eu tenho 13 meses, 12 meses desse ano de 2023, mais um mês que ficou para trás. Então, isso impactou, obviamente, na infraestrutura, na manutenção da universidade, que impacta indiretamente e fortemente nas atividades fins da universidade. No caso do ensino, por exemplo, nós limitamos as nossas aulas práticas a determinadas distâncias. Tivemos que condensar várias disciplinas, aulas práticas, para que a gente fizesse uma viagem só. Enfim, reduzimos drasticamente as aulas práticas, o que impacta no ensino. Tivemos que fazer somente aulas práticas que fossem interdisciplinar e, de preferência, de períodos finais de cursos. Isso causou um problema grave. Na pesquisa, também, apesar de a gente ter fontes de financiamento via CNPq, CAPES, FINEP, outros, que, de certo modo, sustentaram um pouco esses 4 anos, muita coisa da própria pesquisa, da pós-graduação, funciona também com a infraestrutura da universidade. Energia, água, manutenção, isso foi impactado. Então, o dano causado em termos de financiamento, foi fortíssimo. Mas não foi somente isso, como você bem disse, Flávio. Teve o ataque ideológico. E esse ataque ideológico fez com que a própria sociedade, por vezes, não entendesse ou não tivesse a compreensão da importância de uma universidade pública, onde mais de 90% da pesquisa científica desse país é feita nas universidades públicas, federais e estaduais. Então, esse ataque ideológico é muito grave, porque passou uma imagem para parte da sociedade desavisada que a gente era, isso ficou muito explícito, a questão da balbúrdia, das drogas, etc., que a universidade era um local desse tipo de balbúrdia, quando, na verdade, a universidade é o local fundamental para a produção de conhecimento, que é fundamental para o desenvolvimento de um país. Então, o ataque foi financeiro e ideológico. No caso do ideológico, esse diálogo que a gente precisa retomar com a comunicação, eventos como esse programa e outros, a gente precisa levar mais. Acho que a universidade não comunica bem com a parte da sociedade. Quando você vai para as populações mais vulneráveis, elas não sabem da importância da universidade, a gente precisa dialogar, isso precisa ser feito. E no caso da questão financeira, nós tivemos uma pequena suplementação aqui já no governo Lula, o que nos deu um pouquinho de ar para respirar, mas a gente espera que para o ano 2024 a gente possa ter um aumento substancial, que a gente possa retomar principalmente os investimentos, porque esses 4 anos foram, como eu digo sempre, para manter o paciente vivo. Foi esse o esforço. Agora a gente precisa ampliar. Então, professor Marcelo, por que precisamos defender a universidade pública? Veja bem, eu acho que a defesa da universidade pública é um aspecto de algo mais amplo, que é a defesa da educação e da ciência como os únicos caminhos para o desenvolvimento e para a redução das desigualdades em um país. E eu sempre reforço isso porque não é meramente uma opinião. Quem se debruça sobre a história da humanidade pode afiançar e verificar que todos os momentos de desenvolvimento, de redução das desigualdades sociais, de melhoria nas oportunidades, a qualidade de vida da população, em qualquer país do mundo, foram feitos em períodos em que, de forma sistêmica, de forma orgânica, de forma permanente, em médio e longo prazo, o país investiu fortemente em educação e em ciência. Então, o que aconteceu nesse país foi tirar a educação e a ciência de eixos de prioridades. Isso impactou, como disse na resposta anterior, no dia a dia das universidades e tal, todas essas questões, mas, de forma mais macro e mais ampla, afeta o futuro de um país. Um país sem educação, sem ciência, sem tecnologia, não se desenvolve. Só para dar um exemplo, em 2008, a Coreia do Sul teve sua maior crise econômica de toda a sua história. E os economistas da época de lá tiveram todas aquelas ações normais que são feitas, cortes em algumas situações, redução de algumas despesas, etc., etc. Mas em duas áreas, o governo coreano não cortou. Ao contrário, aumentou o investimento. Foram nas áreas de educação e de ciência e tecnologia. E a pergunta, quando era questionada, tá, vocês estão em crise, estão cortando em várias áreas e estão aumentando os valores de investimentos em educação e ciência, a resposta era, nós só sairemos da crise de forma permanente, perene, apontando para o futuro, se a gente investir em educação e ciência, porque são os eixos fundamentais para o desenvolvimento de um país. Professor Marcelo, eu acho que tem dois movimentos que eu acho muito importantes hoje na nossa universidade pública e, sobretudo, na defesa dessa universidade. Uma é a internacionalização dela, quer dizer, que ela participe de um sistema global, de sistema científico, de intercâmbio, evidentemente, e mostrar a transparência social da nossa universidade para que as pessoas possam saber o que nós fazemos e por que é importante defendê-las. O que é que você acha desses dois movimentos de internacionalização e de transparência social da nossa instituição? Primeiro, só fazer um reforço da alegria de tê-lo, professor Flávio Brain, como professor visitante da nossa UFRPE. Quando você coloca esse sistema de internacionalização e da questão social, desde que a gente assumiu aqui a gestão, Flávio, eu estabeleci uma série de itens prioritários nas várias áreas, ensino, pesquisa, extensão, inovação, governança, etc., etc. Mas, para mim, isso a gente administra, acompanha através do Trello, que é um sistema de identificação de ações, e eu joguei para mim 10 estratégias centrais que eu tenho. E dentre essas 10 estão essas que você colocou. Estão outras também como governança, como sustentabilidade. Mas a questão de, primeiro, você fazer com que a universidade, a sua construção, seu ensino pesquisa e inovação, chegue na ponta e impacte a sociedade. E aí é o que eu gosto sempre de dizer. Se não chegar a esse ponto, a universidade não é completa no sentido conceitual, para mim, do que é uma universidade. A universidade tem que formar, a universidade tem que pesquisar, inovar, etc, etc. Mas se tudo isso não chegar na ponta da sociedade, e mais que isso, não chegar na ponta da sociedade das pessoas que mais precisam, porque não adianta somente eu levar tecnologia, por exemplo, no nosso caso, que impacta no agritech, embarcar tecnologia na agricultura, se eu vou beneficiar somente o agronegócio, as grandes corporações. Eu tenho que beneficiar a agricultura familiar. Então, esse é um papel fundamental da universidade. E eu acho que só na universidade pública a gente tem a liberdade de direcionar nossos conhecimentos, nossas inovações, nossas pesquisas para focar no social. Então, isso é um eixo, para mim, fundamental. E, como digo, a universidade só está completa quando ela chega na ponta, impacta na sociedade. E o outro ponto também está nesses 10 eixos estratégicos nossos, que eu acompanho pessoalmente, Flávio, que é a questão da internacionalização. A gente hoje tem condições de competência e de tecnologia de ampliar esse processo. Por isso que, quando eu assumi, criei o Instituto IP, Instituto de Inovação, Pesquisa e Empreendedorismo, e dentro dele tem um núcleo de internacionalização, onde a gente trata a internacionalização de uma forma mais ampla. Quando eu assumi, eu ficava muito preocupado, porque se falava muito internacionalização no viés, que é importante, mas somente na mobilidade docente e discente. E eu imagino que internacionalização seja algo muito mais amplo do que somente, não é que não seja importante, a mobilidade estudantil e a mobilidade docente. Então, nós mantivemos esse eixo, mas ampliamos para a questão das parcerias e, de fato, de colocar o UFRP dentro do contexto internacional e trazer outras universidades para dentro da nossa universidade. E isso a gente fez, além de diversas parcerias, nós assinamos e mantivemos por 2 anos. Ano passado eu não tive condições, em termos de recurso orçamentário, mas estamos voltando agora, que é a assinatura da plataforma Coursera, que é uma plataforma internacional onde os nossos alunos, forma gratuita e com certificado, fazem os cursos da Coursera no mundo inteiro. O curso da Coursera você pode fazer de forma individual, mas não recebe certificado. A partir da assinatura da universidade, você recebe uma certificação. Então, se faz curso de Harvard, em Tóquio, só complementando no caso da Coursera, e depois vocês perguntam se eu... Então, no caso da Coursera, essa plataforma hoje, nossos alunos podem participar de cursos em vários níveis, com várias cargas horárias, de universidades mais diversas do mundo. Bem como os nossos professores, e já existem professores, podem colocar seus cursos nesta plataforma para que outros estudantes no mundo inteiro possam participar. Então, possibilidade de ampliar não somente a internacionalização para a mobilidade docente, mas também para as pesquisas, para as parcerias financeira. Estive na China mês retrasado, passamos 15 dias estabelecendo parcerias. Hoje a gente tem parceria com a Escola de Negócios de Xangai, com a Universidade de Hebei e outras universidades, que a gente faz essa integração, trazendo pesquisadores, captando recursos, que é fundamental nesse processo de internacionalização. Então, eixo de internacionalização e a questão social, que foi sua pergunta, ampliado com a questão da governança, é preciso que a gente implante governança. Hoje a Universidade Federal Rural de Pernambuco, nos últimos anos, com um processo de criação de uma proreitoria específica para isso, para trabalhar, a proreitoria de planejamento era basicamente de obras, hoje ela é de dados, de gestão estratégica. A gente implementou o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, o Plano de Sustentabilidade, uma gestão, de fato, profissional, a partir da Proplan, tanto que no IGG, no Índice de Gestão e Governança do TCU, a Rural sempre está, já foi a primeira de Pernambuco, a segunda do Nordeste, enfim, a gente está, porque eu acho que a base da governança vai impactar na questão do social, na questão da internacionalização, do ensino, pesquisa, extensão, etc. Marcelo, a gente conversando certo dia, você me falou de um projeto e de uma iniciativa que a Rural tomou de pessoas idosas que não tiveram uma escolarização regular pudessem voltar à universidade com cursos que vocês estavam oferecendo, o que me lembrou um pouco a experiência que a França dos anos 30, durante a Frente Popular, na época de uma grande influência que o Partido Comunista tinha nas universidades francesas, Georges Pulitzer, e que fazia um trabalho que ficou conhecido como a Universidade Popular. O que é exatamente esse projeto? Você poderia explicar um pouco para o nosso público? Vamos lá, isso é um dos projetos que mais me encanta e que talvez seja um dos legados que eu vou ficar mais feliz daqui a alguns anos olhar para trás e ter participado. A gente já vem construindo isso há um bom tempo, quando a gente começou a trabalhar programas específicos para pessoa idosa, trabalhando não somente a velhice, mas tratando do problema do envelhecimento. E aí a gente fez um programa de apoio à saúde integrada do idoso, que até hoje permanece, os idosos têm aula de natação, academia, enfim. O bairro do amigo idoso, idoso conectado, onde a gente trabalha a necessidade do idoso entrar nesse mundo da internet, já que muitas das suas ações precisam. Então, isso nós fomos construindo. Quando eu assumi a reitoria em 2020, a gente criou um núcleo, Flávio, chamado Núcleo do Envelhecimento. Colocamos dentro do novo instituto que nós criamos, que é o Instituto Menino Miguel, que congrega desde a Escola de Conselhos, que trabalha com a criança e adolescente, passa pelo Núcleo do Cuidado Humano, o Observatório da Família e o Envelhecimento. Porque eu imagino que a universidade precisa dar conta desde a primeira infância até a pessoa idosa. E aí fizemos esse processo de inclusão, que a gente fica muito, muito feliz. E recentemente, eu acho que foi a grande coroação desse processo, foi a criação da Universidade de Formação Aberta à Pessoa Idosa. Nessa Universidade de Formação Aberta à Pessoa Idosa, nós começamos uma turma com 120 alunos, na verdade, duas turmas, uma manhã e tarde, 60 e 60, são 120 alunos. Captamos recursos no Conselho da Pessoa Idosa da Prefeitura do Estado do Recife, e hoje eu tenho 120 idosos fazendo uma formação. E aí duas exigências eu fiz. Primeira delas, eu queria botar 100% de idosos vulneráveis, mas a legislação não me permite, porque eu tenho que ter livre concorrência. Então nós fizemos 80% para idosos com vulnerabilidade socioeconômica e 20% de chamada aberta para qualquer idoso que queira. Mas mais do que isso, eu precisava dar conta daqueles idosos de vulnerabilidade, mas que não tivesse formação anterior. Então, como eu não podia fazer um curso de graduação, eu fiz um curso de ensino e extensão, sem necessidade de uma formação anterior. Então, hoje, o nosso idoso, tem idoso que tem formação superior, tem idoso que tem ensino médio, tem fundamental, e tem idoso que não tem nenhuma formação formal nesse processo. E participa desse curso, a gente tem uma formação mais ampla de cidadania, mas também tem oficinas específicas. Semana passada, eu entreguei o certificado para 17 desses idosos que, dentro dessa universidade, fizeram um curso, uma oficina de um curso básico de cuidador de idosos. Então, esses 17, eles podem se autocuidar, porque aprenderam sobre isso, podem cuidar de seus familiares, que via de regra tem pessoas também idosas, e podem gerar renda a partir, hoje eles estão habilitados formalmente para serem cuidadores de idosos e receber por isso. Então, esse é um encantamento, e como disse na abertura, hoje é o UFRPE, circulam pessoas de 13 anos, nosso Colégio Agrícola do Angostura Ricas, que eu tenho ensino médio, a pessoas com 70, 80 anos. Então, de fato, eu vi a universidade agora contemplando todo o percurso, fazendo sentido. E fazendo sentido social, voltando à sua outra pergunta, porque eu foquei em idosos com vulnerabilidade socioeconômica, que são os que mais precisam. Marcelo, uma última pergunta, o tempo da gente está terminando. Recentemente eu tive uma conversa lá na Universidade Federal de Pernambuco com a ministra Margarete Menezes, da Cultura, e apresentei para ela um projeto que estou apresentando também para a Rural, da reativação das antigas praças de cultura do MCP, que foram pensadas por Abelardo da Hora, e parece que o projeto está caminhando. Tivemos uma reunião, vocês mandaram um representante para essa reunião ampliada, e o projeto está sendo encaminhado para a Secretaria de Cultura de Recife, junto com a Fundage, junto com a Rural, junto com o Instituto Abelardo da Hora e junto com a Universidade Federal de Pernambuco. E a ideia é que as praças de cultura se tornem um ponto de encontro entre a cultura elaborada, quer dizer, aquele momento que talvez a universidade possa apresentar os seus produtos para a sociedade, e o encontro também com a cultura popular. Então vamos lá, enquanto o professor Flávio retorna, acho que fundamental, eu tinha conversado também já com o professor Flávio, ele tinha me falado dessa ideia, levar ciência, levar cultura, levar conhecimento a sociedade através desse programa nas praças é fundamental. Se alinha muito com o que eu comentei no início. A gente precisa levar o conhecimento às universidades para a sociedade. E, de preferência, nos locais onde as pessoas não têm acesso. Não adianta também a gente levar somente para a praça, e eu tenho certeza que não é objeto, para a Praça da Jaqueira ou para a Praça de Boa Viagem. Acho que a gente tem que levar para as comunidades que não conhecem as universidades, pouco se fala em ciência, sentem a sua cultura desvalorizada, porque às vezes a gente vê aí nos grandes eventos se trazer personagens, artistas mais nacionais, e a gente não valoriza tanto a cultura de cada desse espaço, lá na Bomba do Emetério, lá no Ibura, em vários locais. Então, se a gente leva a ciência, o conhecimento, a cultura, a informação e esse debate, o diálogo, é importante. Traz benefícios para a comunidade, mas também traz benefícios para as universidades, porque elas passam a ter parceiros na defesa de uma universidade pública, gratuita, de qualidade, inclusive, socialmente referenciada. Marcelo, nosso programa está chegando ao fim e eu gostaria imensamente de agradecer a honra que nós tivemos de ter você nas ondas da nossa rádio, Paulo Freire, e o nome Paulo Freire eu acho que já dignifica um pouco a nossa rádio, 820 AM, veiculada pela Universidade Federal de Pernambuco. Fico imensamente satisfeito com esse esclarecimento e com essas posições que você assume na reitoria e na coordenação de um momento tão difícil que está passando a nossa universidade. Uma palavrinha final, então, para os nossos ouvintes. Eu lhe agradeço imensamente pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço, William, professor Flávio, nosso professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. É uma honra estar participando do programa numa rádio Paulo Freire. Eu acho que o nome Paulo Freire, hoje nós temos uma cátedra Paulo Freire aqui, como tem na Federal. Paulo Freire recebeu o título de doutor honoris causa em memória 2 anos atrás. Então, eu acho que a gente precisa levar cada vez mais à sociedade esse diálogo a partir de uma perspectiva freiriana e que se adequa a tudo que isso que a gente falou aqui, de levar conhecimento, ciência, educação à sociedade. Porque só aí eu acredito que a gente possa dizer que nós teremos uma universidade completa. Hoje ainda ela é incompleta. Ela faz uma boa formação, ela faz uma boa pesquisa, alguma extensão, inovação, mas o foco precisa ser as pessoas que mais precisam. Essa sociedade é que clama e precisa por uma universidade ativa e presente. Muito obrigado, professor Flávio, pelo convite, William. Estamos sempre à disposição. Marcelo, muito obrigado novamente, William. Muito obrigado, professor Marcelo Carneiro Leão. A produção e roteiro desta edição foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, eu, William Araújo e Isabel Baé, sob orientação da professora do Departamento de Comunicação Social, Paula Reis. Edição Ícaro Ricarte, de Rádio, TV e Internet. A música tema é de composição e execução de Flávio Breiner. Esse programa fica disponível nas plataformas de podcast. Tchau e até o próximo Conversa com Flávio Breiner.